Essas e muitas outras você curte sexta, sábado e domingo no Casablanca. A PHS continua com seu plano economia. Tudo em 3 vezes sem juros e descontos de até 50%. E crédito especial para sócios das UniaDCs, frotistas, indústrias e nas franquias de veículos segurados. Rua Noruega 74, fone 216599. Agora 14 minutos para o meio-dia aqui na Bandeirantes FM. A gente vai seguindo aí com Heróis da Resistência, música do Leone, 97,3. Diga não. Daqui a pouquinho tem a decisão, hein? Vamos nessa? Qualquer descaso, diga não pra quem não te ouve, diga não pra quem destrói o mundo, diga não pra quem constrói demais, diga não pra falta de visão, diga não pro prepotente, diga não pro submisso, diga não pra tudo isso, diga não pra ser ouvido, seja positivo, diga não. Seja positivo, diga não. Diga não pra quem faz a guerra, diga não pra quem foge a luta, diga não pra quem faz na terra, diga não. Diga não pra quem engole tudo, diga não pra falta de apetite, diga não pra quem não tem limite, diga não pra tantas leis, diga não pra tantos crimes, diga não pra ficar livre, diga não pra ser ouvido, seja positivo, diga não pra ser ouvido, seja positivo, diga não. Thank you. play the guitar on MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got some install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got some movie refrigerators. We got to move these color TVs. The little faggot with the earring and the makeup. Yeah, buddy, that's his own care. The little faggot got his own jet airplane. The little faggot, he's a millionaire. We got the install microwave oven, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Move, move. Just another day. the dirty water, the dirt and trees. Sky was blue to red, the flowers to the smoke, and everyone was dead. Bandeirantes FM, Money for Nothing, Dire Straits e Heróis da Resistência, diga não, a música do Leone. Quem oferece a informação para você é Casas Bahia, dedicação total. O prefeito de Guaratinguetá, Gilberto Felipe, embarca hoje para o Japão, onde ficará 28 dias para contatos com várias empresas japonesas fabricantes de equipamentos eletrônicos. Embora não confirme publicamente essa notícia de contatos comerciais com empresários da cidade de Oizumi para a instalação de indústrias japonesas em Guaratinguetá. O prefeito falou que o relacionamento entre as duas cidades já é estreito e elas se tornarão irmãs em solenidade que contará com a presença do prefeito lá do Japão, né, em Guaratinguetá. Até eu que sou mais bobo ia tentar fazer alguma coisa com o japonês lá, né, super cabeças. Agora faltando 2 para o meio-dia. Atenção você que gosta de fotografia. Então agora você vai gostar ainda mais. Casas Bahia e Kodak promoverão um curso de fotografia inteiramente grátis. Não perca. Amplie seus conhecimentos, depois revele todo o seu talento. Lembre-se, de 10 a 12 de julho, a partir das 7 horas da noite, no Cine Teatro São José, Avenida São José 935. Informações ligue 225466. Casas Bahia, dedicação total a você. São José, no Center Valley Shopping. Hoje em dia, praticidade é palavra-chave. A gente que trabalha, estuda, não pode perder tempo com roupas. Então acho legal fazer compras na Vaidosa. Lá, pelo menos, encontro roupas que visto e pronto. Já posso ir onde quiser. Seja qual for o seu tipo, seja Vaidosa. Sebastião Humil, João Guilhermino e Center Valley Shopping. As domingueiras da Center Show estão cheias de grandes lances. Até às 9 da noite as mulheres não pagam. E você concorre ao sorteio de vários LPs de sucesso na compra de ingressos antecipados. Na Doceira Marinela, Siciliano Pizza Expressa e Morada do Cachorrão. Domingueira Center Show, a partir das 8 da noite. Promoção de Giló. Center Show, a casa que retorna em carinho que você investe em lazer. Um pro meio-dia. Já fez sua inscrição pro cassino, não? Pois é, daqui a pouquinho tem cassino da Bandeirantes. Você faz sua inscrição através do 212623 para faturar alguns prêmios por aqui. Dentre esses prêmios tem bolsa de estudo, um curso de inglês lá na Kentucky. É ótimo, né? Hide and Seek Pajama Party. FM. Band FM. Band. Para o prazer, os últimos a sair, os primeiros a morrer, belos e malditos, eles ou ninguém, antiga e quase sempre, são anjos para alguém, são anjos para alguém. Thank you.

digital na Bandeirantes. Tears for Fears. Advice for the Younger Heart. Ainda Nica Costa, Midnight. Paralamas do Sucesso. Vai ser diferente. Pois é, a primeira semana das férias agora de julho, né? Já conseguiu diminuir a grande queda do movimento aqui da rodoviária de São José dos Campos. A rodoviária nova, é claro, né? Onde a venda de passagens tinha caído 100%, é brincadeira, depois do plano Collor. Com as férias, as empresas de ônibus esperam que o movimento retorne em mais ou menos 80%. Depois dos comerciais, tem cassino, meu!